Faz a curva à esquerda, vou indo para o 030, limite ao localizador, tá? 3190. 030, ao lado, limite 3190. Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. Gente, apresentou o plano de voo? Gente, Romeu Oscar Bravo, reposta no farol da Barra, quando possível estimado de pouso em Valença. Então, 3190, desça para 2000 pés, ajuste 1017, aguardando o vetor final para interceptar o localizador. 2017, aguardando o ajuste 3190. Então, 3190 para o localizador, direita para o 055. Nessa prova, intercepta o LOC e está livre LS. Direita 055, pessoal da LS, deixa o LS aplicado. 3190. Controle de Salvador, está 3145, cruzando 1300 pés. Então, 3145, contato radar, voa para 360, perfil da EL. Vento para o nível 360, tá? 3145. Uno, 169, Recife, 251, na Terno 3395. 251, 3395, tenha um bom dia, obrigado. Seu Oscar Bravo, vai manter 500 pés até Valença? Gente, nenhum tráfego no setor de conhecimento do controle a informar, sem frequência livre, chame para a regra do Salvador. Mobilidade LS X-Ray da 10, 3190. São 3190, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, boa. 2 Salvador, boa tarde, está 3190, está a 2 milhas do Intercept. Está 3190, ajuste no 097, já avisou algum campo? Está negativo. Já utilizou algum campo, baixado checado, 3190. Portado. Valeu, sempre descendo para 120. Eco Sapato Serra, CN código 0247, na proa de Amã, para interceptar a chegada Amã. E descida agora para 4 mil pés, ajuste no 097. Eco Sapato Serra, controle Salvador. Estimado, transporte. 0247. Para 4 mil pés, qual foi a velocidade na descida? 7 nós, cara. Entende, tem condições de incrementar? No momento é negativo. Está passando por alguma formação? Negativo, é que estamos com a estrutura já próxima da 10 mil dentro da cidade máxima operacional, cara. Então não tem condições de incrementar. Máxima velocidade é 220, para o Papa-Serra. 200, exatamente. Gente, então é a máxima. Então não tem condições de incrementar em nenhum ponto da chegada. Negativa. Apenas para sequenciamento é do Papa-Serra. Trezeno 45, Recife, 251, alterna 13395. Chama o centro Recife, 3145. Controle de Salvador, Oxenê, 6210, se não Tran 6210, aciona identificação, autorizado a chegada Mari, desça até o 050. Se for a Mari, desça para o 050, 6210. Zero, solo 02, direito, 121, decimal 90, solo. 3190, tá, 3190. Na 6210, reduza para 2309. Redução para 2309, 2662, 10. Solo Salvador, 3190, boa. 3190, 30 táxi Alfa, reportando CGS. De Alfa, reportando CGS, 3190. Gente, mantenha a velocidade da presente Roiduna, Eco Papa-Serra, mantendo a velocidade para sequenciamento. Certo, Duna, Eco Papa-Serra. Salvador, approach Global 166, flight level 200, descending via Mari Arrival. Global 166, Concedent, clear Mari Arrival, descend flight level 060 and reduce speed 250 knots, number 3 for approach. Okay, descending 060, reducing 250, go 1166, request flight heading stop, descending. Go 1166, number 3 for approach, reduce 250 knots and maintain arrival. Reducing 250, maintain arrival, go 1166. T3190, livre ingresso, parte 1, na posição 05. 05, T3190, boa tarde. Patango, Juliette, Patango, sua identificação. Juliette, Patango, está agora 60 milhas de Salvador. É, mantém a proa do VOR, aponta para mudança de plano e aí sim a proa rotatória. Volta no ideal de descida. Pode só passear apenas confirmando, mantenha 2109. Cada chama na terra, senhora. É com a passerra dessa para 2.000 pés, ajuste 1.017, reporta localizador. 2.000 pés, reporta lá no localizador, para a passerra. Trem 6210, completa a redução para 2109. Redução 2109, 6210. 4166, reduzir 2209. Ou 1166. Go 1166. Reduce speed 220 knots. Reducing 220, go 1166. Pode só passar a repetição de desvios? Sim, senhora, mantendo. Madonna. Aqui tinha dado uns 5 graus à esquerda para a passeia. Gravada pelo GPS, é até impossível. Gente, então deve ser uma pane no radar, porque aqui agora sim o senhor aparece curvando para a direita. Agora sim, na proa exatamente 1, 2, 3, confere? Não, 1, 2, 0 aqui a minha proa. Então deve ser ou ação do vento ou o radar está com pane. É, porque a própria aeronave, ela corrige. Gente, o contestamento do controle foi exatamente para informar o senhor caso ele tivesse com algum desvio do próprio equipamento. Sim. Pode prosseguir descendo ao 6210? 6210 desce via para 3000, o ajuste 1017. 3000, 1017. Gente, quando modificar 220112, desça para 1500 pés, ajuste 1017 na prova rotatória. Voo no 162, de distance flight level 050, ou 1166. Did you cover 1166? Voo 1166, distance flight level 050. Descend and maintain 050, go 1166. Voo Chanel 6210, sobre vetor. Foi na proa 040, o limite é localizador. 040, limitado pelo LOC, 6210. Localizador é Papa Serra. É Papa Serra, torre 1895. 900 graus. Torre é Papa Serra, passou Duna. É Papa Serra, boa tarde, 29097. Continua a aproximação, então funciona a pouso 97 ou 90? 7, senhor, depois do externo. 7, aposto para o cancelamento, continua na aproximação, 1017. Direita 070-6210. Tânia 6210, desça para 2000 pés, ajuste 1017 nessa proa autorizado, o ILS reporta estabilizado. Para 2000, autorizado para o segmento, é só mais estabilizado. Boa 1166, vector in for space, turn left heading 030, limit localizer. Left 030, limit localizer, course go 1166. 362-190 com sua velocidade? Reduzido com 150 nós. Salvador, voo na linha 45, boa tarde, informação Quebec. Voo no 645, identifica a chegada a Golfe, vê se mantém o 080. Curte, aeronave para pouso na 190, a 2 milhas de Duna. Afirmativa. Tampão cancelado às 1,5, utilizado com várias esquerda, base curta pela direita, pista na 7, reforço final, baixado destacado, é para a terra. Até. 3,000, go on line 66. Go on line 66, limit is radio 290 of Salvador Vila. Limited by the 300 radio, go on line 66. We're going to maintain 200 knots, go on 66. Roger. O limite de radio 290 of Salvador VOR and reduce speed 170 knots. Ok, 290 radio and reducing over 160. Com 1869. 1869, Brasília, pronto, cópia? Por favor. Você abre Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola no zero, primeira curva à direita, fecho de saída, Arbor, Elefa. Transponder 5177, controle 208, com 1869. 360, decolada 10 por direita na Arbor Elefa. É, rota do plano. 5177, o transponder 1208, o controle com 1869. Correto, cotejamento, chama pronto, push, posição 06. Vou chamar, 1869. Salvador, Chané 6210, na final da 10. Chené 6210, continue a aproximação. Ah, é ponte quando visual com campo. Aí, legal. É normal visual com campo 6210. Essa faixa é a Sola 17, confere o pátio. Back track para o pátio do Graer. Back track, estacionar, frequência livre, uma boa tarde, bom plano. Are we clear for the approach? Descent 2,000 feet, Planet 1017, clear final and report status. Descent 2,007, clear for the approach and report status to 1166. Pouso autorizado 90, vento 080 graus, 5 nós. Livre, pouso 90, UFM 62, 90. 166, for 9 left. Complete final call, tower 118.95. 1895, 166. Cargo 1166, we're an ILS card. Pro 1166, continue to put standby for landing clearance for altimeter 71017. Standby 1166. Chené 6210, solo em 21, direito 121, decimal 90, solo. A direita 2190. O Chené 6210, livrando a direita. 6210, 30 da X, alfa, reportante, da Juliette. Alfa antes da Juliette, meu passarão. O 1166, clear to land, runway 10, wings 080 degrees, 6 knots. Clear to land, go 1166, runway 10. Direto a Tango na prova rotatória, reporta visual com o 7. Reporta visual com o 7. Apenas para informação do Direto a Tango do Gol no 645, Salvador opera visual nos mínimos e sem chuva. Ok, so that arrives and once more I go 1166. Thank you very much. O Adulo já presente? Ontem a chegada do Gol no 645, tem um tráfego agora na sua posição de 2 horas, está, correção, 10 horas, 5 milhas, na prova rotatória, cruzando agora 3 mil pés, do Gol no 645. Salvador, boa tarde. O Chanel 6143, boa tarde, identifica, chegada bom, fica para 4 mil pés, no ajuste 17. Alpha report P4 Juliet. Alpha report P4 Juliet, go 1166. Azul 2798, Recife, boa noite, aguarda cópia e para sair a PUCA, transição Caju. Xenem 6210, livre ingresso, parte 1, na posição 04. A livre ingresso para 04, 6210. Azul 2718, agora 50 Copa Recife. Capazão, Capazão. Serra Bravo, Romeu, Fox Trot, conforme rota, plano de voo, nível 350. Decola pista 1-0, primeira curva à esquerda, vestido de saída Puca, Jamo, Caju. Transponder 5407, o controle no 2-0. Romário, décima 8, é o 2718. Correto, cruzamento de chão, Franco Puxa, pressão 01. Bono 645, da presente, autorizada por Ediduna, em descida para 2010, ajuste 1017. A Projiduna tem condições de interceptar e completar, confere? Afirmativo, 645, Duna, 4.000 pés. É 2.000 pés, né? Afirmativo, está livre LS, reporta localizador. Cruzaria o localizador 645. Salvador, bom dia, Júlio, boa tarde, vai ser ação, para a possibilidade, 7 milhas, 5 milhas da captura na 7. Júlio, essa é a ação, continue na aproximação, pistão na 7, prioridade da final, reporte sobre a Enrimar. Reportar na seta final, Júlio, essa é a ação. Júlio, go 1166. Go 1166, clear the 20 April 1, the gate is 03. 20 April 1, 2, 10, 0, 3, go 1166. Ação ajustada, pista 07, pouso autorizado, pista 07, vento 090 grau 5 mais. 5 grau 07, Juliette Cerdeva. Paulo Salvador, muito boa tarde, é o Dan 3677, tem informação Quebec, posição 9. Quebec, confere. Correção, a informação em Conselho Romeu, já pronto cópia, tá 3677. Pronto cópia, tá 3677. Cruzeiro Cerro, bravo, bravo Romeu, conforme rota, plano de voo nível 340. Decola, 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor, Elefa, onde intercepta presumo 1-7, segue conforme rota. Transponder 5405, controle no 208, tá 3677. Atualizado, Brasília, nível de voo 340, via rota do plano, recorda 1-0 com curva direita, saída Arbor, Elefa, intercepta Upsolo 1-7. Responde 5405, controle 208, ao 3977. Correto, cotejamento tinha pronto, push, para 109, para 3977. 3977. Em Salvador, gol no 645, ILF X-Ray, estando. Gol no 645, continue a aproximação, ajuste na 097, aguarde a autorização. 097, aguardando no 645. Gol no 869, no 612, autorizado, chama táxi. Vou chamar, 869. Zero, vento 090 graus, 5 baixo. Pouso livre na 10, eu vou no 645, 90 graus, 45 nós. Vou no 645. Salvador, UTAN 3629, informação X, boa noite. Confirmando a nave? É, UTAN 3629 solicita autorização São Paulo Congonhas. É 3629 para Congonhas. Informação em curso é 1000. Já pronto, cópia? Pronto, cópia, não, UTAN 3629. UTAN 3629, autorizada Serra Bravo, Serra Papá, conforme relata, plano de voo. Nível 320, decola 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída da El Lida Motiva. Transponder 5414, controle 120, decimal 8, está 3629. Sim, terceiro São Paulo Congonhas, nível de voo 320, pela Prisulu 1-0, Cubada, Prisulu do 1-6, Bravo Hotel Zulu, Chomode, Prisulu 3-0. Decola perfil da El Lida Motiva, da pista 1-0. Transponder 5414 e o controle 120, decimal 8, UTAN 3629. UTAN 3629, cotejamento correto, reporta para profissional, posição 08. Sim, UTAN 3629. Controle de Salvador, 6143. Prossiga. Pode voar, dona? Ontem chegada em descida para 4.000 pés, 6143, ajuste 1017. Ontem chegada 4.017. 40 palmas. Autorizado, táxi, via, pátio 1 no Índia, ponto espera pista no 0, torre, 11895. Inegal 1-0-1-7, voo 1-8-6-9. Parque Índia, ponto espera 2-18-9-5, voo 1-8-6-9. Fala, boa tarde, voo 1-6-4-5. Voo 1-6-4-5, boa tarde, autorizado táxi Alfa, reportante da Juliette. E autorizado táxi de Alfa, reportante da Juliette, voo 1-6-4-5. Azul 2718 no 01, mantém a posição. Pronto. 43, 2000 pés, ajuste 1017. 2017, 143. São dois, vamos no mesmo assento. Thank you. Xanemia 201, para o Galeão, aguarda só um minuto do copo, informação em curso com 1000, prepara a série da Elederume. Daí, já, pronto copo, Xanemia 201. Nossa, agora. Autorizado Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decolando a zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irume, Índia, Romeu, Uniforme, Mike, Índia. Onde intercepta pelo 9857, conforme rota, transponder 51174, o controle no 208, Xanemia 201. Fono 20 decimal 8, controle de saída, eu transpondo 51174. 208, correto, cotejamento tinha uma pronta posto de posição 04. 869, contato radar, suba para o 360, saída Arbor. 360 Arbor, 1869. Para 3677, prossiga. Para puxa somente, seu. Exato, estimação sexy. Grato, está 3677. Salvador, muito boa noite, Air Portugal 022, on position 11 to Lisboa, with information, Quebec, we are ready to copy this equipment. 143. Plano 43, completa final, torre 1895. Torre Salvador, Oceaner 6143, estabilizado no ILS. Tá autorizado. Telefone 869. Realizou o bucão? Firmo. Pouso autorizado, 10, vento 090 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, 90143, muito agradecido. Próximo, abraço, prossiga. Gente, o nosso Cabravo reporta na sala da barra. Puto, conselho, doutor, reto, copi. Joia. Sai, puto, conselho, doutor, e eu acredito, Lima, Papa, Papa, Tango. Acordos em flight plan roof, the flight level 350. Runway 10 for stutter to your left, Momo departure after the Zebit transition. Golf Echo Bravo, India Tango. Squawk 5410, control 120, decimal 8, airport 022. Squawk again, 5410. Output goes into 2, read back correct, report the ability startup in the position 11. Try again. Confirm player 5.

TNM-143, autorizado o táxi, via Bate 1, até a posição 09. 09, obrigado. Em ar, redecolar, pista na 0, vento 1 centena, 5 nós. Oi Salvador, boa noite, é o 3677, quanto espera da 10 pronto? 3677, ali aí mantém o 10. Ali mantém, da 3677. O Romeu está bravo, com sua imposição? Tudo bom. Tem, é visual? Tem, frequência livre? É bom. 6718, decolou aos 45, chamei agora o controle 120, decimal 80. 2080, azul 4, azul 2718. Controle Salvador, azul 2718. Azul 2718, contato radar 350, saída Puca. Saída Puca, azul 2719. Solo, 3629, no 08. 3297, informação Romeu, Guarulhos. 297, Romeu, confere, pronto, corda. Ah, pronto, corda, 3297. 3897, autorizado Serra Bravo, confere Romeu, conforme rota, plano de voo, nível 320. Decola no zero, primeira curva direita, deixa de saída da El Leda Motiva. Transponder 5425, controle no 208, da 3897. Guarulhos, nível 620, Aperzulu 10, decola da pista 10, curva direita da El Leda Póstiva. 5425 é o transponder, 268 é o controle, da 3897. 1208, controle, contingimento correto, já para funcionar, da 3897. 208, chamará, graças. 050. 050 na Amari, foi solicitado o raio-x. Controle Salvador, muito boa tarde, é o TAN 3677, perfil da Arbor. TAN 3677, contato radar, soltado 340, sai da Arbor. 340, sai da Arbor, TAN 3677. Tá bom. Tá. Airport 1022, go ahead. T05 identifica a chegada Mari desse até o 060. Mari para o 060. Então 3677, voa Elefant. Voa Elefant, 3677. Airport Construto 2, eu quero que puxe no 3100, pode ser detectado. Eu vou ficar. Só 3629, chamou para táxi novamente, POB, autonomia alternativa. Agora eu estou trazendo o táxi 137, autonomia de 4 horas e 10, alterna, Guarião. Autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, ponto espera pista no 0, torre 11895, QNH 1017, o TAN 3629. Bem, Índia, torre 1895, 1097, TAN 3629. Salve. Xerém 6259, Guarulhos, aguarda a cópia, primeira série da Elida Motiva. Levantando cópia da Elida Motiva, com Guarulhos, obrigado. É, Porto Cruzeiro Tutu, confirme novamente. O portal é 02, requesting sequence departure due to performance, requesting departure Aron with the Jebit transition. Aron with the Jebit transition, we will coordinate with the control Salvador and I will report. Do 2718, Recife 2685, alterno 2545. 2689. Pista 3629, passo 310. Ponto Cruzeiro Tutu. Vento 150 graus 5 nós. Ele vai descer no 0 da 369.